com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras. O mundo precisa de mais solidariedade. Não podemos ser indiferentes à realidade onde estamos inseridos. Bem perto de nós, existem pessoas que podem ganhar ânimo para enfrentar a vida com uma palavra ou um gesto da nossa parte. Seja generoso, tenha a capacidade de se colocar na pele daqueles que choram, daqueles que pranteiam por melhores condições, por terem provavelmente metade das regalias que você tem. Demonstre seu altruísmo e espalhe amor por quem precisa. Solidariedade é saber agir. Apoio Rádio Difusora de Berezinha. 24 horas no ar. Difusora, Difusora. Terezinha, Piauí, Brasil. Difusora. O Atlético contra o Taubaté. As informações do nosso futebol com Francisco Fontenelle. Bom dia. Francisco Fontenelle, o repórter em cima do lance. Um abraço a todos que estão na audiência da Rádio Difusora de Teresina, conferindo Bola ao Centro, maior pique de audiência no horário do almoço. Direção-geral do jornalista Mário Roger Lino Júnior. E amigos da Difusora, o futebol continua em alta depois aí desta convocação da seleção brasileira. Mas, né, a gente ainda ressente muito da convocação de alguns jogadores de não terem sido convocados. No caso aí, o Pedro é atacante do Flamengo do Rio, que tem também uma marca boa registrada já nesta temporada, o artilheiro então do campeonato brasileiro e também no número de gols marcados desta temporada, o principal artilheiro do futebol brasileiro em todas as competições, né? Lamentavelmente, e outros também que deveriam ter sido convocados e não deu certo. Vamos aguardar o que tem aí pela frente, porque pela frente mesmo nós vamos ter então a rodada de número 8 da primeira fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, marcada para este próximo final de semana, dias 23 e 24, domingo e segunda, aliás, sábado e domingo, respectivamente, pelo Brasil afora. Nós vamos ter aqui em Teresina, no sábado, pelo grupo A7, o time do Piauí, né? Disputando aí com o time Piauí. Do Fluminense. Piauí é o segundo colocado do grupo com 11 pontos. É um a menos do que o líder, que é o Ferroviário, que tem 12. E o Fluminense é o terceiro colocado, que tem 9 pontos, um a menos do que o time do Piauí. Os times estão em plena preparação em termos de treinamentos e ajustes técnicos por parte do Tostão, que é o técnico do Piauí Esporte Clube, no CT da Rua dos Barões, região do Jardim Europa, Usina Santana, e o Fluminense por parte do técnico Ito Roque, no CT do River Atlético Clube, lá no bairro Portal da Alegria. Aí, no amanhã, né, na manhã quinta-feira, os ajustes finais e concentração na sexta-feira pela manhã, o jogo de sábado às 16h no estádio Albertão, Piauí, com o preço do ingresso então custando R$ 20, o preço do ingresso da inteira, e meia entrada para estudante idoso somente R$ 10, aberto o setor de arquibancada, abaixo então das cabines de rádios e TVs do estádio Albertão. O outro representante piauiense, o Alves, vai até Fortaleza enfrentar no estádio Presidente Vargas, também no sábado, o time do Ferroviário. Esse jogo será às 17h lá, no estádio Presidente Vargas. O time do Alves vem de uma derrota para o Piauí, e o time do Ferroviário vem de um empate E aí é aquela velha história, mas o Ferroviário ainda tem 12 pontos e o time do Alto só tem 7 pontos, ou seja, uma diferença aí de 5 pontos em relação aos dois times. Vamos ver o que o técnico Roberto Fonseca tem para detalhar em relação à sua equipe, né, que já viaja amanhã com destino à Fortaleza para o embate do sábado contra o Ferroviário. O outro representante piauiense, o Parnaíba, tem um confronto com o time do Maracanã. O jogo será no domingo à tarde, no estádio Pedro Alelaf, às 4 horas, Parnaíba e o time do Maracanã. Parnaíba tem 10 pontos ganhos, está aí sob alerta, né? Porque tem até uma boa pontuação, mas ainda tem 3 jogos. Os times que vêm atrás também têm possibilidades, inclusive o próprio Maracanã, de ultrapassá-lo. Então, ele vai ter que jogar com firmeza, dedicação, empenho, espírito de luta e de vitória para tentar conseguir esta grande vitória. Bom, e no Sub-15, só para rematar aqui minha participação, deu então aí a final entre as equipes do Teresina, que terminou com a melhor campanha da fase classificatória, 14 pontos, e o time do Teresina vai enfrentar o time do Fluminense. Na semifinal, o Teresina venceu o River por 1-0 no estádio Albertão, na última segunda-feira, no horário inclusive da convocação dos jogadores da seleção. E depois tivemos um empate em 1-1 entre o Piauí Esporte Clube e Fluminense, e o time do Fluminense levou a melhor nos pênaltis, vencendo pelo placar de 4-3. Decidindo então esta competição Fluminense-Teresina na próxima terça-feira, dia 26, às 4 horas da tarde, no gramado do estádio Albertão. É isso aí, Lino Júnior, amigos da Difusora, essa é a nossa participação no programa de hoje, sempre em nome dos mais conceituados anunciantes do rádio esportivo piauiense. Eu volto amanhã com mais informações. A você, Francisco Pontinelli, reta final do jogo, né, do nosso jogo aqui, o Bola ao Centro, é uma partida de futebol, todo o programa, uma partida de futebol, né, tá dando uma ajustada aqui, mas deu tudo certinho. Então, as informações do nosso futebol, vamos aqui com a reta final aqui do programa, na reta final, depois do jogo, então, porque são 11h57, com o placar esportivo, hein? Que é muita coisa mais programada, mas o Pontinelli adiantou também as coisas do nosso futebol, né? Falando aí da representação aí das meninas, do Atlético. E aí a Liga São Joanense, que joga só no sábado, né? Joga no final de semana, tá bom? Final de semana pelo campeonato, pela Copa, né? Pelo Campeonato Brasileiro de Série A3, jogo da volta contra a Portuguesa. Vamos aqui rapidinho, tem informações aqui, hoje é quarta-feira, para não perder tempo, está abrindo a página aqui, vamos lá. Hoje tem Nacional Universitário, Libertadores, a LDU de Quito joga com o Lanús, o Flamengo, 9h30, hein, gente? É um horário tarde, né? Um horário assim que muita gente não gosta, e tem que ficar aí na expectativa do seu time, o Flamengo. Com o Estudiantes, muita gente ficou na expectativa, né? O próprio João Grandão falou aí. E eu vejo assim também, sabe? Quem está sendo melhor, quem está. Não é assim que eram as coisas? Quem estava na artilharia da competição era bem visto aí pela seleção brasileira. E o artilheiro do campeonato nacional aí é o Pedro. E aí não tem nenhum jogador do estilo do Pedro nessa seleção. Eu não sei se você concorda comigo, o Pontinelli concorda. O Pontinelli queria que o pudesse, né? Vai ter jogador lá no ataque que o Ancelotti levou, né? Naquela relação, não vai nem para o segundo tempo, né? Ficar por ali. E aí poderia levar o Pedro, rapaz. Tem jogo que vai ter o estilo do Pedro, né? Vai precisar ir naquele jeitão lá para dominar, faz bem ali a parede, o pivô. E aí chega batendo, domina, vira, cabeceia. E aí deixaram o Pedro de fora, rapaz. Um jogador reverência. Joga hoje o Flamengo, hein? 9h30. Flamengo e Estudiantes. Palmeiras e Cerro Porteño também jogando hoje às 9h30. Júnior e Sport Cristal. Às 10h, 11h da noite, mais tarde ainda. Também às 11 horas tem Cuscos, lá do Peru, e Independente Medellín, aí do grupo do Flamengo. Esse Cuscos, para jogar lá, o cara tem que colocar nas costas uma bomba, né, rapaz? Coloca um gás, porque lá não é fácil, não. Você jogar, né? O problema da altitude. Copa Sul-Americana, o Santos joga hoje. O Santos, será que o Neymar vai para o jogo? É contra o San Lorenzo. Às 7 da noite, o River joga com o Higgins, né? O Boston River contra o Higgins. Jogo programado para 19 horas. 19 horas também tem o Olímpia contra o Vasco, do meu amigo Edivar Lima Verde, professor Edmar. Vai ficar na expectativa às 7 da noite hoje. O Olímpia jogando contra o Vasco Olímpia do Paraguai. O Independente Petroleiro enfrenta o Botafogo, outro brasileiro, tem mais um, esse jogo é 9h, hein? Independente Petroleiro contra o Botafogo. O Grêmio, às 9h, contra o Palestino. E o Bragantino joga hoje com o River Plate, hein? Fora de casa, lá na Argentina, 9h30 da noite, River Plate e Bragantino. Hoje tem Copa do Nordeste, Vitória e ABC, 9 da noite. Fortaleza e Sport, também às 9h. Copa Verde, Paysandu e Nacional do Amazonas. E aí, pela Copa Sudeste, Novo Horizontino e Chapecoense, Volta Redonda e Avaí. Tá bom? As principais competições programadas para hoje são 12 horas em ponto. Amanhã, quinta-feira, dia 21, tem muita coisa boa para a gente falar, né? Resultados dessas partidas que vão acontecer hoje. Novidades dos nossos representantes. O resultado aí do time do Atlético contra o Taubaté. Muita coisa boa. Fique ligado na Difusora, que vem aí mais informações do Mundo da Bola com Elias Júnior. Nossa área, Difusora, 78 anos no ar. Direção geral de Mário Rogério. Forte abraço e até amanhã. Bateu pro gol, gol! Bola ao centro, aqui na Difusora. Até o nosso próximo encontro. Difusora. ZYI 892, Rádio Difusora de Teresina, AM 1370 kHz, a Rádio Notícia. A partir de agora, a Rádio Difusora de Teresina faz conexão com a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Ia cair tudo em cima de mim, mas só que ele. Mas vem de cima, que fala, gente, isso aqui. Entramos ao palácio dos três poderes, olha. Noticiamos os fatos e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir questionando, denunciando e trazendo os temas relevantes para o debate, para a análise. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes, 89 anos. No dial, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Cabos Elétricos Cio. Cio, a líder do Brasil. Se é Cio, pode confiar. Olá pessoal, boa tarde. Estamos juntos sempre para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes. Estamos juntos nesta quarta-feira de muita bola rolando, dia 20 de maio. Quarta 20 de maio. Quarta de refletir, quarta de entender. Quarta para que você possa ter a nobreza do futebol aliada àquilo tudo que acontece na nossa vida e que com certeza faz uma enorme diferença. E entre as coisas que acontecem na nossa vida e que fazem enorme diferença, está com certeza a qualificação, está a capacidade, está a possibilidade de, por conta do seu preparo, você estar numa posição melhor ou pior. Claro que isso vale para cada um de nós profissionais, claro que vale também para você que está transitando por qualquer ponto dessa imensa nação, e que vale, claro e óbvio também, para aquilo que é a competição. E acho bem interessante, porque imagine que você tenha um super jato, um maravilhoso jato executivo daqueles mais incríveis, um Global 500. É óbvio que esse jato é um avião, é um aeroplano. Sim, o monomotor, aquele Cessninha que só tem um motor, também é um avião. Sim, é um avião. Ambos voam, mas um é infinitamente maior, melhor, mais qualificado e mais rápido do que o outro. Por quê? Porque um é um super jato executivo, o outro é um pequeno monomotor para 5 lugares. E aí você só tem um motorzinho, só tem uma hélice e anda, voa, mais claro e óbvio, muito mais lentamente do que o jato. Imagine que você tenha um Fórmula 1. Você tem um Fórmula 1 e você tem um carro 1000. É óbvio que ambos são carros. Ambos te transportam. Ambos te locomovem. Mas o Fórmula 1 anda a mais de 300 km por hora. Não dá para você comparar com um carro 1000. Por quê? Porque ambos se movimentam, te transportam, mas a velocidade de um é incomparavelmente diferente em relação ao outro. Mas ambos são carros. Aí quando a gente chega no futebol, é muito interessante, porque cada vez eu tenho mais convicção de que os grandes times brasileiros, e aí você pode colocar 10 times, porque cada vez você tem orçamentos maiores, cada vez você não fica mais só limitado a Palmeiras e Flamengo. Claro que Palmeiras e Flamengo, como bem disse o Renato Gaúcho, estão num outro patamar, estão numa outra estratosfera, estão num armário muito acima de todos os outros, e é verdade. Mas aí você tem o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Fluminense, o Grêmio, o Internacional, o Atlético Paranaense, você tem um monte de equipes que também tem muita qualidade e também tem orçamentos que beiram 500, 600, 700 milhões. O Corinthians tem orçamento que beira 800 milhões de reais todos os anos. E aí eu me pergunto, por que que eu tenho um orçamento de 1 bilhão de reais e eu jogo de igual para igual com uma equipe que tem orçamento de 180, 190 milhões de reais? Eu não acho isso justo, não só com quem paga, com quem recebe, com quem é o empregador, mas também não acho justo com o torcedor, porque não é possível que o São Paulo tenha a quarta folha de pagamentos mais cara desse país, perde apenas e tão somente para Palmeiras, para Flamengo e para Corinthians, tem uma folha de pagamento superior ao do Cruzeiro, tem uma folha de pagamentos superior ao do Atlético Mineiro, tem uma folha de pagamento superior à do Fluminense, e ontem joga e empata com o time do Milionários, que tem 20 vezes menor orçamento do que o São Paulo. Aí eu fico me perguntando, olha, por que esse tipo de coisa acontece? Porque o futebol é o menos lógico entre todos os esportes? Não. É porque existe algo que na Fórmula 1, quando você está competindo na Fórmula 1 com o carro da Fórmula 3, não acontece. O Fórmula 1 sempre será mais rápido. Quando você está com um avião a jato e o outro é monomotor, o jato sempre será mais rápido. Só que no futebol tem algo que é diferente. E que não é o fato dele ser lógico ou não. É que dentro do futebol há um componente que a gente tem que saber como utilizar, que é a estratégia. E aí é que entra algo muito interessante, onde o pequeno Davi, ele pode superar o Golias se ele tiver estratégia. Ele precisa saber como é que ele vai usar essa funda. Ele precisa saber que tipo de estratégia eu vou utilizar se eu estiver jogando contra o Flamengo, que vai faturar este ano 2 bilhões e 200 milhões de reais, que pode pagar 200 milhões de reais pelo Danilo, que é jogador do Botafogo e que, se não for para a Europa depois da Copa do Mundo, será jogador do Flamengo, porque o Flamengo tem no caixa, basta clicar um botão, 200 milhões de reais para poder pagar o Botafogo, que está quebrado, 200 milhões por este jogador. Então, se eu tenho essa capacidade, eu tenho que apresentar também dentro de campo esse resultado. Eu não consigo entender como é que um time de 2 bilhões e 200 pode ser derrotado na Copa do Brasil, que proporcionalmente é o campeonato que melhor paga neste continente, pelo Vitória, que tem 15 vezes orçamento menor do que o time do Flamengo. Eu não consigo entender como é que a gente tem dificuldade, como é que a gente fica valorizando os resultados que as nossas equipes brasileiras conquistam na Copa Sul-Americana. Nós estamos falando de Copa Sul-Americana. Nós estamos falando de equipes que o treinador ganha 20 mil dólares por mês. Significa 100 mil reais. Eu te pergunto, qual treinador da Série A do Campeonato Brasileiro ganha 100 mil reais? Se você for pegar o treinador do Remo, que é o menor orçamento do futebol nessa categoria, o treinador ganha no mínimo 400 mil. Se você for pegar qualquer equipe de média para cima, um treinador mediano ganha mais de 500 mil reais aqui no futebol brasileiro. Nós temos hoje, eu estava fazendo uma conta, nós temos hoje mais de 30 jogadores que ganham acima de 1 milhão e 500 mil reais por mês aqui no futebol brasileiro. Mais de 20 que ganham acima de 2 milhões de reais todos os meses. Como é que eu posso jogar e como é que eu posso sofrer contra equipes como Always Red? Como é que eu posso sofrer contra equipes que têm salários que chegam a 20, 30 mil dólares e que um jogador só, no caso, se você imaginar o Memphis Depay, que ganha 1 milhão de dólares por mês, ou seja, 5 milhões e custa 6 milhões de reais ao Corinthians todos os meses, ele paga o orçamento da maioria absoluta de todos os clubes que participam da Sul-Americana e da Copa Libertadores, com exceção do Boca Juniors e do River Plate. Essa é a realidade do futebol sul-americano. Então, eu acho que está mais do que na hora da gente começar a enxergar que dentro do futebol tem estratégia. E quem comanda essa estratégia é o treinador. E para que ele tenha estes altos salários, ele tem que saber como executar, como articular e como se posicionar estrategicamente em campo para que a gente não sofra contra equipes que têm orçamentos muito menores. Ótimo que você esteja por aqui, né? E é por aqui na sua Rádio Bandeirantes, às 12 horas e mais 11 minutinhos, que a partir de agora vamos girar os nossos repórteres para que você continue a ter a melhor informação esportiva. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. E olha, vamos começar pelo Corinthians. Corinthians em campo, com muita calma nessa hora, porque este é o meio de semana com partidas pela Sul-Americana e Libertadores, terça, quarta e quinta. Alô, Luiz Fabiani, seja bem-vindo, boa tarde. Oi, Elia, um abraço para você e para todo mundo que acompanha o Nossa Área aqui na Bandeirantes. O contrato de Memphis Depay do Corinthians se encerra daqui exatamente um mês. E até o momento, o clube do Parque São Jorge ainda não acertou a renovação do vínculo, que coloca em xeque a permanência do holandês no clube após a Copa do Mundo. Nos últimos meses, a diretoria tem buscado algumas alternativas para conseguir ampliar o contrato do camisa 10. O Timão se reuniu com empresas parceiras dispostas a assumir 100% dos vencimentos do atleta, mas até o momento não chegou a nenhum acordo. O novo entrave envolve a participação da Esportes da Sorte, patrocinadora master do clube, que não deve contribuir na viabilização de um novo vínculo com o atacante holandês. Desde o início das negociações, a diretoria alvinegra tratava esse modelo de negociação como prioridade para um acordo. Inicialmente, a Esportes da Sorte sinalizou positivamente, mas voltou atrás. O atual contrato de Memphis foi assinado em setembro de 2024 e prevê o pagamento de luvas, bônus e participação por gols e assistências, além de salários e direitos de imagem. Vale destacar que, recentemente, ele se reuniu com organizados do Corinthians e readmitiu a vontade de permanecer no timão. Corinthians! 12 horas e mais 13 minutinhos, vamos com as informações do Palmeiras, que entra em campo nesta quarta-feira pela Copa Libertadores, buscando manter a sua liderança, que até aqui me parece ser in conteste. É ou não é, Bruno Migliozzi? Seja bem-vindo, boa tarde. Fala, Elia, tudo bem? Boa tarde, abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes durante nossa área. Vamos com as informações do Palmeiras, neste duelo importante contra o Cerro Porteño nessa quarta-feira no estádio do Verdão às 9:30 da noite. Pode garantir a classificação do Palmeiras na Copa Libertadores à próxima fase. Elia, importante destacar, viu, relativo a contratações, mercado da bola, situação de Danilo, afastado ontem do Botafogo, Palmeiras mantém interesse no jogador que foi formado em sua base, né? Mas sabe que a situação não é de fácil resolução. O Palmeiras já fez uma oferta no começo do ano por volta de 20 milhões de euros. O Textor na época recusou. E agora o Botafogo deve esperar uma valorização do jogador no mercado europeu após a Copa do Mundo. Ainda assim, Palmeiras monitora e pode contratar o Danilo, já que o jogador fez apenas 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Mas uma história que só vai ser concluída após a disputa da Copa do Mundo. Danilo está entre os convocados de Carlo Ancelotti. Para o jogo de hoje, Sousa e Felipe Anderson seguem como desfalques na equipe do Palmeiras, lesionados. E o Verdão deve ter o Flaco Lopes como atacante solitário na linha de frente do Palmeiras, com Alan retornando, voltando de suspensão, e o Maurício ocupando a outra vaga. Então, o Verdão às 9:30 da noite, precisando de resultado, é claro, com transmissão da Bandeirantes, Elia. Palmeiras! Só faltava não! Olha, ele está voltando, faz uma falta danada. Acho que ele faz mais falta ao elenco do Palmeiras do que o Vitor Roque. Tamanha qualificação que ele tem na lateral. Alô, Piquerez, é você. No começo foram dias, talvez até semanas difíceis para assimilar tudo, mas o futebol não tem muito tempo para ficar se lamentando, então logo depois da cirurgia já comecei minha recuperação, estou indo pela 7ª semana já. Eu acho que estou entrando num último período de transição, na etapa mais linda antes de poder voltar aos gramados. Estou indo muito bem e espero poder continuar dessa forma para poder voltar a estar com o elenco. Hoje assisti uma parte do treino ali do coletivo e a verdade é que já são bastantes dias sem conseguir treinar junto ao time e isso gera um pouco de saudades de estar fazendo o que eu gosto, mas graças a Deus está indo tudo bem, estou ficando muito mais perto dessa etapa final para poder estar com meus companheiros e poder estar logo ajudando o time. É um sonho que eu tenho de participar na Copa do Mundo, mas com o pé e a cabeça no chão, fazendo minha recuperação, priorizando meu corpo, conhecendo meu corpo e com a esperança e com a confiança de poder estar à disposição da Copa do Mundo e poder estar à disposição do elenco nessa antes desse parate da Copa e por que não sonhar com uma vaga na Copa, que é o sonho de todo jogador. Nós, 12 horas e mais 16 minutos. Piquerez faz muita falta ao time do Palmeiras, faz muita falta à sua seleção. E claro, estamos todos na torcida para que ele tenha a capacidade de poder voltar e disputar uma Copa do Mundo. Está lutando muito para que isso seja realmente viável e essa é a nossa imensa torcida. Informações do São Paulo. Alô, alô, PDV, seja bem-vindo, um abraço. Boa tarde, Eli, um abraço para você, para o amigo ligado aqui no nosso área. O São Paulo chega a 7 jogos sem vencer na temporada, depois de apenas empatar com o Milionários ontem no Morumbi, e não tem garantida sua classificação na Copa Sul-Americana. Pelo contrário, pode perder a liderança do grupo e não depender mais de si para chegar à próxima fase sem precisar passar pelos playoffs. O próximo duelo pelo Brasileirão é sábado contra o Botafogo, 5 da tarde, numa sequência de jogos no Morumbi, que ainda terá o Boston River na próxima semana pela Sul-Americana. Informação importante: o Atlético de Madrid negocia com o Porto a compra de William Gomes, jogador revelado pelo São Paulo, vendido aí em 2025, no começo do ano. O São Paulo cedeu 80% dos direitos por 10 milhões de euros. Mantém 20% de participação em uma futura venda, ou seja, pode entrar uma boa grana nos cofres do São Paulo. William Gomes teve uma ótima temporada com 13 gols marcados e 2 assistências. São Paulo também terá que vender no meio do ano. Bobadilha talvez seja aí o principal alvo do mercado europeu após disputar a Copa do Mundo pelo Paraguai. São Paulo. Pois é, o São Paulo jogou e empatou ontem com o Milionários, melhor empatado que perder, teve um pênalti contra si, desperdiçado pelo time do Milionários. Claro que houve uma falha que eu reputo de irresponsabilidade do Dória, falha individual, mas o São Paulo tem que jogar mais do que jogou na partida de ontem. Informações do Santos. Alô, Everton Ramos, boa tarde. Oi, Elia, tudo bem? Boa tarde para você, para o ouvinte ligado com a gente aqui no Nossa Área, em dia de partida decisiva do Santos pela Copa Sul-Americana às 7 horas contra o San Lorenzo, penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em que o Santos ainda não sabe o que é vencer e que conta com sorte, já que ontem Recoleta e Cuenca empataram em 2-2, mais um empate, ou seja, o Santos, se vencer o San Lorenzo, pode, claro, a depender do saldo de gols ainda, assumir a liderança, que neste momento é dos argentinos. O Peixe, que vai contar com uma série de desfalques, jogadores que acabaram sentindo no duelo contra o Curitiba, um deles, Neymar Júnior, que trata um edema na panturrilha direita, claro, sendo preservado também contra o time argentino, não deve estar em campo no fim de semana ainda também pela partida do Campeonato Brasileiro. Ele que, claro, tem como foco total estar 100% para a Copa do Mundo depois de ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Santos então entra em campo às 7 horas da noite, com, além de Neymar, com a ausência ainda do Gustavinho e do Escobar, que sentiram contra o Curitiba. Quem também não vai a campo é o Luan Pérez, por protocolo de concussão, Elia. Santos. 12 horas, 19 minutos, mais 30 segundinhos. Neymar manda recado. A torcida brasileira quer ouvi-lo, Neymar. Fala, nação santista. Primeiramente, obrigado pelo apoio. Obrigado por acreditarem sempre em mim. Minha convocação é a convocação de vocês. Então, estou aqui para agradecer todo o apoio que vocês deram durante toda a minha carreira. Tamo junto nesse Brasil agora, que vai rumo ao Hexa. E espero você amanhã lá na Vila Belmiro para apoiar nosso time. Também estarei junto lá, que a gente precisa desses 3 passos. Tamo juntos. E, cara, dizer que pra mim, sempre falei pra vocês quando eu voltei aqui, me sinto em casa, algo que é difícil explicar por sentimentos, por palavras, mas quero agradecer a todo mundo aqui. Minha convocação ontem não foi só pra mim, foi sim pra todos, porque todos fazem parte do processo, todos tiveram comigo a todo momento, sendo dentro de campo, sendo fora, sendo cuidando da nossa segurança, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa comida. Eu ontem confesso que chorei por várias horas, porque não foi fácil chegar até aqui, não foi. Não foi. Depois do meu nome anunciado ontem, você sabe que valeu a pena. Vale a pena passar por cima de tudo isso, vale a pena aguentar o esforço. E principalmente a dificuldade, vocês me ajudaram de todas as formas. Então, obrigado. Nossa Área, com Elia Júnior. Rede Bandeirantes. Bandeirantes. Nossa Área. Bandeirantes. Oferecimento Cabos Elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Se é Sil, pode confiar. pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Cio. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Cio. A mais premiada é a Cio. A Cio é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar Cio. Se é Cio, pode confiar. Na BandBet tem recompensas todos os dias. Participe das missões diárias e ganhe giros nos jogos mais populares da plataforma. E cada dia tem uma experiência diferente para você. Segunda é dia do Tigrinho e dos seus amigos. Terça tem Crash. Quarta é de esporte. Quinta tem apostas ao vivo. Sexta é dos jogos dos sortudos. E no fim de semana é All In. Toda a diversão inclusa. Acesse agora bandbet.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. No Max, todo dia é dia de feira, meu povo! Variedade frescor com preços bem pequenininhos. Ó, vem aproveitar! Cebola, batata doce, banana, 2,99 quilo. Brócolis, unidade, melão, quilo, batata, quilo, 4,99. Ovo com 20 unidades, uva verde, bandeja, 500 gramas, 8,79. Esteca suína, aurora, 14,99 o quilo. Açúcar doce, açúcar, 1 quilo, 2,48. Amaciente P, 2 litros, 6,99. Vem pra... Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras. Carros devem respeitar a distância de 1,5 metro ao ultrapassar ciclistas. Já quem está na bicicleta deve ter muito cuidado com saídas de garagens, curvas, pistas molhadas e cruzamentos. Equipamentos como capacete, óculos ou viseira tornam a pedalada mais segura. Proteja a vida, seja cuidadoso no trânsito. Apoio Rádio Difusora de Teresina. O governo do Brasil trabalha pelo povo do Piauí. Tem obras do novo PAC por todo o estado. O contorno de Teresina vai melhorar o trânsito. Vem aí 4 novos institutos federais. E a ponte sobre o Rio Parnaíba facilitou o escoamento da produção agrícola. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Piauí, do lado do povo brasileiro. Hotéis.com e Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro, somente para maiores de 18 anos. Em 2018 foi a vez da Rússia sediar pela primeira vez na história a Copa do Mundo de Futebol, disputada em 11 cidades diferentes. Moscou foi a única com dois locais para jogos, enquanto Kaliningrado, a única localidade que não fica dentro do país. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Com a Mafre, todo caminho é mais seguro. Só vai. Você sabe quais são as maiores séries de invencibilidade da história da Copa Conmebol Libertadores? O Palmeiras detém duas das maiores sequências de todos os tempos. A maior é de 18 jogos entre 2021 e 2022. Vale lembrar que o Palmeiras foi campeão em 2021 e ao lado do Atlético Mineiro, que manteve uma invencibilidade entre 2019 e 2022 do mesmo tamanho. Aparece também na sequência com 17 jogos de novo Palmeiras entre 2023 e 2024, ao lado de Flamengo de 20 a 21 e de Sporting Cristal do Peru, que ficou 17 jogos sem perder entre 62 e 69. Rede Bandeirantes. Bandeirantes. Nossa área. Bandeirantes. Oferecimento Cabos Elétricos Cio. Cio, a líder do Brasil. Se é Cio, pode confiar. Se é Cio, pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Cio. viu? São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Cio. A mais premiada é a Cio. A Cio é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar Cio. Se é Cio, pode confiar. Nos camarotes da Soccer Hospitality, cada jogo de futebol vira uma experiência única. Espaço prêmio, open bar, open food, conforto, presença de ídolos e uma visão privilegiada do jogo. Aqui é outro nível, com certeza. Já ouviu falar de Fielzone, Fanzone, camarote dos ídolos e o Boteco Santista? Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Camarotes por todo o Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. Quando a amarelinha entra em campo, o Brasil inteiro vibra. Mas fora do gramado tem outro time que também joga todos os dias. Quem constrói, repara, instala, cria e faz acontecer. Da obra oficina, da indústria marcenaria, milhões de brasileiros mostram sua força com dedicação, orgulho e muito trabalho. E para esse time entrar em ação, a convocação é certa. Vonder, porque no estádio ou no trabalho profissional. Vonder, a ferramenta do Brasil. Desde 1957, a Dedrim Controles de Pragas protege o que é mais importante para você. Atendemos empresas, residências, condomínios e indústrias com qualidade e confiança. Cupins? Baratas? Ratos? Com a Dedrim, praga não tem vez. Ligue agora 3488-9644 ou chame no WhatsApp 99498-3970. Acesse dededrim.com.br. Dededrim Controles de Pragas. Tradição e eficácia há mais de 65 anos. Vem pra Virada Cultural, o festival dos festivais. Dias 23 e 24 de maio, é de graça. Seu Jorge, Marina Sena, Diaguinho, Alexandre Pires, Joelma e muito mais. Prefeitura de São Paulo. Aqui a cultura não para. Acesse viradasp.com.br. Se a sua jogada é fazer economia, o Tenda Atacado joga no seu time. Ofertas desta quarta, válidas para a loja Bom Sucesso de Guarulhos. Queijo mussarela, Minas ou Monte Castelo, R$ 33,90 o quilo. Carne bovina, costela minga, ponta de agulha congelada, peça, R$ 19,90 o quilo. Refrigerante Coca-Cola original ou sem açúcar, PET 2 litros, R$ 9,49. Com a seleção de ofertas do Tenda Atacado, a conta fecha na loja, no app e no site. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha, na loja, no app e no site. A sua Bandeirantes agora em nova frequência, 107.3 no dial de São Paulo. Já estamos transmitindo. Corre pra cá. Bandeirantes, em tempo real, os fatos que acontecem no Brasil e no mundo e que mexem com você. E Cabos Elétricos Cio. Cio, a líder do Brasil. Se é Cio, pode confiar. Rede Bandeirante. Bandeirantes. Agora é na grande área. Nossa área Brasil. No ar, Elia Júnior. Oferecimento Nakata, qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar. Lá vamos, nossa área Brasil. No ar, Elia Júnior. Oferecimento Nakata, qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar. Lá vamos nós! A partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil! Esta é a sua Rede Bandeirantes, unida para que você continue a ter a melhor informação esportiva nesta quarta-feira, 20 de maio, quarta-feira de muitos jogos de Sul-Americana, de jogos importantes também de Copa Libertadores, de entender até onde equipes que têm orçamentos infinitamente menores poderão complicar, por exemplo, uma equipe do tamanho do Palmeiras, que este ano vai ter algo em torno de R$1,8 bilhão de reais de orçamento. É brincadeira ou quer mais? Aliás, é bom voltar à ideia de que o Palmeiras segue eficiente. O Palmeiras, apesar de ter tropeços no Campeonato Brasileiro, ele empata, mas não perde, mas tem uma virtude. Ou, se você preferir, uma pitada de sorte. Quando o Palmeiras empata, o Flamengo também não vence, ou seja, também empata. Então as rodadas vão evoluindo, você vai diminuindo o número de rodadas do Campeonato Brasileiro, que vai terminar com 38, e ainda assim o Palmeiras mantém a sua vantagem até aqui confortável diante do Flamengo, que é o grande adversário do Palmeiras para uma competição de pontos corridos, que porventura, eu não tenho dúvida, é a competição mais justa do Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. Ontem o São Paulo jogou e só empatou com o Milionários. Algo estranho neste reino. Sim, uma falha, um erro individual gigantesco, porque você não pode fazer pênalti. Chegou atrasado, tira o pé. Você tem que ser orientado para isso. Não adianta você, tô pressionado, o atacante poderia fazer o gol. Ele poderia fazer o gol. A chance dele fazer o gol é de 20%. Quando você faz o pênalti, a chance dele fazer o gol é de 80%. Mas isso, nesta altura, pouco importa. O que importa é que o São Paulo deveria ter sido mais efetivo, mais qualificado, e não foi. Por quê? Dorival Júnior, é você. Não, ao contrário, para mim vai ser muito mais a questão tática de algumas correções dentro daquilo que nós necessitamos e observamos do que propriamente físico. Eu acho que fisicamente a equipe se doou, correu, buscou, teve uma entrega muito grande, em alguns momentos ultrapassando até e se desequilibrando de alguma forma. Eu acho que em muitos momentos a equipe já mostrou um controle um pouco maior, uma possibilidade real de poder infiltrar sem que sofra ao longo da partida. Tivemos naturalmente o erro da jogada do gol adversário e logo em seguida também um novo erro que provocou a penalidade. Mas eu acho assim que, de um modo geral, nós tivemos coisas bem positivas, que se um pouco mais organizadas dentro daquilo que eu imagino, com tempo naturalmente de trabalho, de treinamento, de repetição de jogos, eu acho que nós vamos encontrar tudo aquilo que buscamos. Eu fui jogador por 20 anos e eu tenho consciência e noção do que representa um erro dentro de uma partida. E aquilo fica por muito tempo na nossa cabeça. É uma pena isso, mas isso acontece. Qualquer um de nós que tenhamos tido um desequilíbrio dentro de um jogo, é natural que você demore às vezes um tempo para poder assimilar tudo isso e dar uma volta nessa situação. O que eu vejo é que é um momento em que um pequeno erro acaba provocando uma situação desconfortável no seu gol. Se vocês se lembrarem assim, nós não fomos tão pressionados em momento nenhum da partida que pudesse nos gerar um desconforto tão grande. Ao contrário, no primeiro momento que tivemos um erro, acabou estourando lá atrás. Então eu acho que é esse ponto de equilíbrio que nós temos que tentar encontrar novamente e só buscaremos isso com muito trabalho, com muito empenho, muita entrega, porque qualidades a equipe tem e já demonstrou isso em outros momentos. Pois é, a equipe já demonstrou essa qualidade, eu espero que essa qualidade ela volte a entrar em campo. Nos últimos tempos o São Paulo tem sofrido com falta de qualidade, falta de eficiência, falta de eficácia e excesso de problemas extracampo. O Dorival não é aquele cara que é o senhor do universo e nem é o Papaléguas que vai chegar e vai conseguir numa só corrida ganhar todas as medalhas. Não vai, ele vai ter que ter trabalho, ele vai ter que dar ao grupo confiança, é verdade, mas não é de confiança que o grupo vive. O grupo vive de trabalho, o grupo vive de encaminhamento, o grupo vive de estratégia, o grupo vive de cobrança, de treinamento e de qualidade. É isso que faz com que você mude de patamar. Olha, por falar em mudança de patamar, o time do Mirassol, que vai muito mal no Campeonato Brasileiro, na Libertadores vai extremamente bem e já antecipa sua classificação. Muito mérito, mas eu repito, os adversários sul-americanos são fracos. Isso não tira o mérito de quem faz a sua parte e conquista de maneira antecipada a sua classificação à próxima fase da Copa Libertadores. E esse é o caso do Mirassol, que ontem jogou e venceu o Always Ready. Alô, Rafael Guanais, é você. Realmente uma história muito importante para toda a história. Lembrando da história recente e poder aprofundar também para tanto tempo, né, um clube centenário, e que algo que poderia ser inimaginável algum tempo atrás, e hoje a gente tem o privilégio e a bênção de poder vir aqui celebrar essa primeira, um jogo muito difícil, primeira vitória internacional, e ainda por cima não só participamos da Libertadores, mas realmente estamos vivendo esse sonho e conseguimos, né, já ter matematicamente decretado a nossa classificação para a próxima fase. Então, parabéns a todos que do clube, da cidade, todos que participaram da campanha do ano passado também e que não estão aqui, mas que conseguiram escrever essa história. E me sinto muito afortunado, muito grato por fazer parte de tudo isso, né, por ter sido escolhido e por estar participando desse processo, que é um processo de um clube, um processo enriquecedor de um clube talvez pequeno, mas que tem conseguido fazer coisas muito grandes por trabalhar em unidade. Então, parabéns a todos do Mirassol, um momento para que a gente possa realmente celebrar um feito histórico. E é verdade, é um baita feito você ser o Mirassol e já estar na próxima fase de maneira antecipada da Copa Libertadores, mas isso só mostra o seguinte: o Campeonato Brasileiro é muito mais difícil, é muito mais complicado. Por isso, a situação do Mirassol, que é o time de um modelo, que é o time de um modelo muito interessante fora das quatro linhas, mas dentro das quatro linhas já é um modelo mapeado pelas equipes brasileiras que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso, o Guanais tem tanta dificuldade quando joga com cada uma das outras 19 equipes que fazem parte desta Série A do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior chegou, é verdade. O time do São Paulo não venceu, é verdade também. Mas ontem teve controle para poder vencer e quase perdeu. Pedro Martelli narrou assim o gol do São Paulo no empate contra o Milionários. Pra você. Vem São Paulo pro campo de ataque, o chute é gol, falhou! Falhou! Não foi, falhou! Atividade, Luciano! Ô, Novoa! Mas que noite, hein, Novoa? Tem dia que a noite ela fica mais tenebrosa, e foi isso que aconteceu na falha do goleiro do Milionários, que depois acabou fazendo uma ótima partida, fez duas grandes defesas depois no decorrer da partida, o que mostra a maturidade. Normalmente, quando o goleiro falha da maneira como o goleiro do Milionários falhou, ou seja, peru crasso, ele se desequilibra, e o goleiro teve capacidade de se manter equilibrado e, acima de tudo, importante para que o resultado, importante para o Milionários, porque, claro, óbvio, sempre a vitória é melhor, mas jogando fora de casa contra um time muito melhor, de maior orçamento, como é o caso do São Paulo, empatar para o Milionários foi até um ótimo resultado. Por falar em ótimo, maravilha que você siga por aqui, 12 horas e 41 minutos. Alô, RB Brasília! Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Arrebentamos de audiência aí no Distrito Federal. Isso só nos dá muita alegria e nos enche, claro, de orgulho e aumenta a nossa responsabilidade. Deixa eu aproveitar agora e mudar um pouquinho o foco para a Premier League, que é disparado o campeonato nacional mais importante do planeta, o mais qualificado. Talvez não seja o mais disputado ainda é o brasileiro, mas é disparado o mais qualificado. Por quê? Porque é o que tem mais dinheiro, é o que tem mais orçamento para poder convocar e contratar os jogadores mais qualificados e talentosos do planeta. E este é um campeonato que foi vencido pelo time do Arsenal. Desta vez, depois de 22 anos de muita expectativa, de muito nadar e morrer na praia, o time comandado pelo Mikel Arteta conquistou o título. E desta vez, Pep Guardiola, habituado aos muitos títulos, teve que entender e enxergar a virtude, a qualificação e a qualidade de um cara que foi seu pupilo, já que o Mikel Arteta foi assistente técnico do Guardiola durante muito tempo. Alô, Pepe, Arsenal campeão! Congratulate Arsenal, Mikel, staff, backroom staff. Fans. Quero parabenizar o Arsenal, o Mikel, o seu staff, todo mundo que trabalha dentro do clube, todos os torcedores do Arsenal, porque eles merecem essa alegria de conquistar a Premier League. Mas ao mesmo tempo, na minha cabeça de técnico, esse é um dos anos em que mais lutamos, não desistimos, brigamos muito, estivemos lá sempre. E nós adoraríamos ter vencido, ter o troféu na nossa mão. Mas tentamos, chegamos à exaustão. O time do Bournemouth também briga por coisas, eles ainda querem a classificação para a Champions League. Foi uma partida muito difícil, com pouco tempo de preparação. São sempre 2 dias entre uma partida e outra. Foi assim também contra o Crystal Palace. Os nossos titulares ficam cansados e os jogadores que vieram do banco, substitutos, não conseguiram dar conta do recado. Nós tentamos tudo hoje, muitos passes curtos, tentamos fazer um jogo de transição e não conseguimos. O Rodri e o Bernardo foram muito bem, acho que o time no todo foi bem. Agora é preparar para a próxima temporada. Nós tivemos nossa chance no segundo com Nico, nós lutamos incrível e preparamos a próxima temporada. Bom, tá aí o Pep Guardiola congratulando, claro, elogiando e aplaudindo o seu ex-assistente, no caso o Mikel Arteta, que tinha uma fama de realmente chegar muito próximo de cada um dos títulos, mas nunca conseguir conquistá-los. E olha, por incrível que pareça, nada como um dia após o outro. Arteta conquista o título da Premier League e pode conquistar também o título da Champions, já que no próximo dia 30 de maio, a equipe do Arsenal disputa a grande decisão da Champions League contra o Paris Saint-Germain. Uma disputa entre Mikel Arteta e Luis Enrique, que é o técnico espanhol que comanda a grande equipe francesa do PSG. PSG que tem como capitão o brasileiro Marquinhos, titular absoluto também da seleção brasileira. Aliás, a zaga da seleção brasileira não poderia ser melhor. Ela tem o Marquinhos, que é destro, e do lado esquerdo da zaga, o Gabriel Magalhães, que é canhoto. Ou seja, você tem um zagueiro destro, tem um zagueiro canhoto, e ambos estão na decisão do mais importante torneio interclubes do planeta, que é a Champions League. Ou seja, na zaga, a seleção brasileira está mais do que garantida. O problema é na lateral. O problema talvez seja também na meta. Aí sim, acho bem complicada a nossa situação, porque o Alisson sequer voltou ainda da sua lesão. Ou seja, vai faltar ritmo de jogo para aquele que é considerado o goleiro titular da seleção brasileira. E só para finalizar o Guardiola, acho importante destacar que ele não estará, segundo informações, na próxima temporada comandando o Manchester City. Depois da Copa do Mundo, deve se despedir e talvez tirar um ano sabático aí o nosso glorioso Pepe Guardiola. 12 horas e mais 45 minutos. Ótimo que você esteja por aqui na... E é por aqui na sua Rádio Bandeirantes que a partir de agora vamos girar os nossos repórteres. Ah, sim, para que você tenha nesta quarta-feira de Sul-Americana e de Libertadores o melhor giro do rádio esportivo do Brasil. É ou não é, Pedro Coin? Boa tarde. Oi, Elia! Boa tarde! Vamos girar! Chegamos, então, ao meio dessa semana que tá recheada de coisa! Música. É isso aí, semana de Libertadores, semana de Sul-Americana, convocação, título sendo decidido na Europa, exatamente, o Arsenal conseguiu ser campeão da Premier League e Mikel Arteta, o pupilo, vence o mestre Pep Guardiola e conquista seu primeiro título de Premier League como treinador principal de uma equipe. É isso, e tem mais clube inglês jogando, decidindo título importante, e o jogo é hoje, sobe o hino da Europa League, Mamone! É isso aí, porque o Aston Villa e o Freiburg jogam hoje, a partir das 4 horas da tarde, a grande final da Europa League, a Liga Europa. E se tem Europa League, é claro que tem competição internacional aqui no nosso continente, a América do Sul. Tem Libertadores e tem Sul-Americana. E é claro, é claro, é claro que com transmissão da sua... É isso aí, hoje são 2 partidas, então já aproveita que tá friozinho, senta no sofá, pega aquele cobertor, faz aquela pipoquinha, aquela sopa, sei lá, pega um salgadinho, um refrigerante, um cafezinho, um chimarrão, sei lá, pega o que você quiser, mas aproveita, porque tem Santos e São Lourenço a partir das 7 horas da noite na sua Bandeirantes. 2 horinhas e meia depois, tá? 9:30 da noite, tem Palmeiras e Cerro Porteño, jogo importante pro Verdão, que pode carimbar a vaga nas oitavas de final da Liberta. Além de muito mais coisa, tem Vasco em campo, Botafogo, Grêmio, Bragantino, Flamengo e muito mais. E é claro que você já sabe que pra ficar por dentro de tudo, mas tudo mesmo, só tem um lugar. Afinal... Futebol é com a Bandeirante. Nossa Área, com Elia Júnior. Rede Bandeirante, Bandeirantes. Bandeirantes. Nossa Área. Bandeirantes. Oferecimento Nakata, amortecedor da líder em suspensão é HG Nakata. Pode contar. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida.